Ficheiro 77. Dormi como um morto, acordando algum tempo depois do alvorecer, com uma terrível dor de cabeça, com todos os músculos rígidos. Jamie tinha alguns punhados de aveia num saquinho dentro da bolsa à cintura e forçou-me a comer umas papas de aveia com água. Ficaram presas na minha garganta, mas forcei-me a engolir. Foi lento e meigo comigo, mas falou muito pouco. Depois do pequeno almoço, reuniu rapidamente os apetrechos do pequeno acampamento e colocou a sela em donas. Entorpecida com o choque dos últimos acontecimentos, nem perguntei para onde íamos. Montada atrás dele, estava satisfeita em encostar o meu rosto às suas costas largas, sentindo o movimento do cavalo embalar-me num estado de transe desmemoriado. Descemos as escarpas próximas ao lago Medoc, avançando pela gélida névoa matinal até à borda da superfície cinza e imóvel. Patos bravos começavam a erguer-se dos juncos em bandos irregulares que voavam em redor dos pântanos, chamando para acordar os dorminhocos embaixo. Em contraste, um bem disciplinado bando de gansos, voando numa formação em cunha, passou por cima de nós com gritos de desolação e tristeza. Ao segundo dia, a névoa cinzenta dispersou por volta do meio-dia e um sol fraco iluminou as campinas repletas de tojos amarelos e giestas. Alguns quilómetros depois do lago, saímos numa estrada estreita e virámos para noroeste. O caminho levou-nos para o alto outra vez, com as colinas baixas e suaves a darem gradualmente lugar a rochedos e picos de granito. Encontrámos poucos viajantes na estrada e, prudentemente, entrávamos no mato sempre que ouvíamos barulho de cascos de cavalos à frente. A vegetação transformou-se num pinhal. Respirei fundo, apreciando o ar límpido e resinoso, embora arrefecesse ao anoitecer. Parámos para passar a noite numa pequena clareira, a certa distância do caminho. Juntámos um amontoado de agulhas de pinheiro como um ninho, cobrimos-nos com cobertores e aconchegámo-nos para nos aquecer, cobertos pelo manto de Jamie e um cobertor. Acordou-me durante a noite e fez amor comigo, devagar, eternamente, sem falar. Vi as estrelas cintilarem através da trama de galhos negros acima das nossas cabeças e adormeci novamente com o peso reconfortante do seu corpo ainda quente sobre o meu. De manhã, Jamie parecia mais alegre, ou pelo menos mais tranquilo, como se uma decisão difícil tivesse sido alcançada. Prometeu-me chá quente para o jantar, que era um pequeno conforto no ar gelado. Sonolentamente, segui-o de volta ao trilho, limpando agulhas dos pinheiros e pequenas aranhas das minhas saias. O caminho estreito diminuiu durante a manhã, acabando num trilho indistinto, entre festucas ásperas, zigue-zagueando em torno de rochas mais proeminentes. Eu prestava pouca atenção às cercanias, pois sonhadoramente aproveitava o calor crescente do sol. Mas, de repente, os meus olhos depararam com uma formação rochosa, familiar, e acordei do meu torpor. Sabia onde estávamos e porquê. Jamie! Virou-se com a minha exclamação. Não sabias? Perguntou com curiosidade. Que estávamos a vir para cá? Não, claro que não. Senti-me levemente nauseada. A colina de Craig na Dune estava a pouco mais de 1 quilómetro de distância. Podia ver a sua forma corcunda através dos últimos fragmentos da neblina da manhã. Engoli em seco. Tentava há 6 meses chegar àquele lugar. Agora que finalmente estava ali, queria estar em qualquer outro lado. As pedras, eretas, no cimo da colina, eram invisíveis debaixo, mas pareciam emanar um terror subtil que me alcançava. Abaixo do cume, o solo ficou demasiado acidentado para donas. Desmontámos e amarrámo-lo a um pinheiro pequeno, continuando a pé. Eu arfava e suava, quando chegámos à saliência do rochedo. Jamie não demonstrava nenhum sinal de cansaço, a não ser um ligeiro rubor junto à gola da sua camisa. Reinava o silêncio, ali, acima dos pinheiros, mas um vento regular zumbia fracamente nas fendas da rocha. Andorinhas passaram zunindo, erguendo-se bruscamente nas correntes de ar à cata de insetos, mergulhando como bombardeiros as asas delgadas estendidas. Jamie segurou-me a mão para me puxar para o último degrau da saliência larga e plana de granito, na base da rocha. Não a soltou, mas puxou-me para junto dele, olhando-me cuidadosamente, como se quisesse memorizar as minhas feições, porque, comecei a dizer, tentando recuperar o fogo, é o teu lugar, disse duramente, não é? Sim. Eu olhava hipnotizada para o círculo de pedras. Parece exatamente igual. Jamie seguiu-me até ao centro do círculo. Segurando-me pelo braço, caminhou com firmeza até à pedra dividida em duas. É esta aqui? Perguntou. Sim. Tentei afastar-me. Cuidado, não te aproximes. Olhou de mim para a pedra, obviamente cético. Talvez tivesse razão. De repente senti-me duvidar da veracidade da minha própria história. Eu não sei nada sobre ela. Talvez o que quer que fosse se tenha fechado atrás de mim. Talvez só funcione em determinadas épocas do ano. Estava próximo do Beltan quando a atravessei. Jamie olhou para o sol por cima do ombro, um disco plano pendurado no meio do céu, por trás de uma fina cortina de nuvens. Já é quase Samhain, o início do inverno, disse ele. Todos os santos. Parece adequado, não? Estremeceu involuntariamente, apesar da piada. Quando tu atravessaste, o que fizeste? Tentei lembrar-me. Sentia-me congelada e prendi as mãos debaixo dos braços. Andei em volta do círculo a olhar para tudo, mas aleatoriamente não havia nenhuma forma especial. Então cheguei perto da pedra fendida e ouvi um zumbido como de abelhas. Ainda era como abelhas. Recuei como se fosse o chocalho de uma cobra. Ainda está aqui. Recuei em pânico, atirando os braços em volta de Jamie, mas ele segurou-me firmemente longe dele, o rosto lívido, e virou-me outra vez em direção à pedra. E depois, o vento uivante penetrava nos meus ouvidos, mas a sua voz era ainda mais contundente. Coloquei a mão sobre a rocha. Faz isso, então. Empurrou-me para mais perto, e quando eu não reagi, ele segurou-me o pulso e plantou a minha mão com firmeza contra a superfície listada. Fez-se o caos e ele apoderou-se de mim. Finalmente, o sol parou de girar atrás dos meus olhos e os gritos agudos desapareceram dos meus ouvidos. Havia um outro barulho persistente, Jamie, a chamar-me. Sentia-me demasiado fraca para me erguer ou abrir os olhos, mas sacudi a mão levemente para que ele soubesse que eu ainda estava viva. Estou bem, disse. Estás mesmo? Meu Deus, Claire! Apertou-me contra o peito, abraçando-me com força. Meu Deus, Claire! Pensei que estivesses morta. Tu começaste a ir embora, de certa forma. Tinhas a expressão mais terrível no rosto, como se estivesses apavorada. Eu puxei-te de volta da pedra. Parei-te. Não devia ter feito isso, sinto muito, Sassenach. Os meus olhos estavam suficientemente abertos agora para ver o seu rosto acima do meu, aturdido e assustado. Está tudo bem. Ainda tinha dificuldade para falar e sentia-me pesada e desorientada, mas voltava gradualmente ao normal. Tentei sorrir, mas meus lábios apenas se contorceram. Pelo menos sabemos que ainda funciona. Ah, meu Deus, sim, funciona. Lançou um olhar fulminante de ódio e temor à pedra. Deixou-me pelo tempo de ir molhar um lenço numa poça de água da chuva. Umedeceu-me o rosto, ainda a murmurar palavras de conforto e desculpas. Por fim, senti-me bem o suficiente para me sentar. Não acreditavas em mim, pois não? Apesar de me sentir tonta e vacilante, sentia-me de certa forma vingada. Mas é verdade. Sim, é verdade. Sentou-se ao meu lado, fitando a pedra durante vários minutos. Esfreguei o lenço molhado no rosto, ainda fraca e tonta. De repente, ele pôs-se de pé num salto, caminhou até à rocha e espalmou a mão sobre ela. Nada aconteceu. E após um minuto, os seus ombros curvaram-se e ele voltou para mim. Talvez só funcione com mulheres, disse eu, confusa. As lendas falam sempre de mulheres. Ou talvez seja apenas eu. Bem, não funciona comigo, disse. Mas é melhor certificar-me. Jamie, cuidado! Gritei em vão. Ele marchou para a pedra, colocou a mão espalmada sobre ela outra vez, atirou-se contra ela, passou pela fenda e voltou por ela outra vez. Mas a pedra continuou sendo apenas um monólito maciço. Quanto a mim, estremeci ante a ideia de sequer me aproximar daquela porta para a loucura, novamente. Mesmo assim, quando comecei a passar para o reino do caos, desta vez estava a pensar em Frank. E senti-o, tinha a certeza. Algures, no vácuo, havia um pontinho de luz. E ele estava lá. Eu soube. Também soube que havia um outro ponto de luz que ainda estava sentado ao meu lado, a fitar a pedra, o rosto a brilhar de suor, apesar do frio do dia. Por fim, voltou-se para mim e segurou-me as mãos, levou-as aos lábios e beijou cada uma formalmente. Minha mulher, disse docemente, minha Claire, não adianta esperar, tenho de deixar-te agora. Os meus lábios estavam demasiado rígidos para poder falar, mas a expressão do meu rosto devia ser facilmente legível, como sempre. Claire, disse ele ansiosamente, é a tua época do outro lado dessa coisa. Tens lá um lar, um lugar, as coisas a que estás habituada. E o Frank? Sim, disse eu, Frank está lá. Jamie segurou-me pelos ombros, colocando-me de pé e sacudindo-me delicadamente numa súplica. Não há nada para ti deste lado, rapariga, nada, a não ser violência e perigo. Vai! Empurrou-me levemente, virando-me na direção do círculo de pedras. Virei-me para ele de novo, segurando as suas mãos. Não há realmente nada para mim aqui, Jamie? Fitei-o nos olhos, não permitindo que se desviasse de mim. Libertou-se delicadamente das minhas mãos sem responder e ficou parado. De repente, uma figura de outra época, vista em alto relevo, sobre um fundo de colinas e nevoadas. A vida no seu rosto apenas um truque da rocha sombreada, como que aplainada sob camadas de tinta, a reminiscência de um pintor de lugares e paixões esquecidas, tornados pó. Olhei para os seus olhos, cheios de dor e anseio, e ele tornou-se de carne e osso outra vez, real e imediato, amante, marido, homem. A angústia que eu sentia devia estar refletida no meu rosto, porque ele hesitou. Depois virou-se para leste e apontou para baixo do declive. Estás a ver, atrás do pequeno grupo de carvalhos, lá embaixo, a meio caminho? Vi o grupo de árvores e vi para onde ele estava a apontar, a cabana parcialmente em ruínas, abandonada na colina assombrada. Vou descer para aquela casa e ficar lá até ao anoitecer, para ter a certeza, de que estás segura. Olhou para mim, mas não fez nenhum gesto para me tocar. Fechou os olhos, como se não suportasse mais olhar para mim. Adeus, disse, virando-se e partindo. Fiquei a observá-lo, paralisada, e então lembrei-me. Havia algo que precisava de lhe dizer. Chamei-o. Jamie! Ele parou e ficou imóvel por um instante, lutando para controlar a expressão. Estava lívido e tenso e tinha os lábios exangues quando se voltou de novo para mim. Sim? Há uma coisa, quero dizer, tenho de te dizer uma coisa, antes de partir. Ele fechou os olhos por um instante e acho que oscilou. Mas deve ter sido apenas o vento a agitar-lhe o quilt. Não é preciso, disse ele. Não, vai, vai, rapariga. Não deves demorar-te, vai. Fez menção de virar-se, mas segurei-o pela manga da camisa. Jamie, ouve-me. Tens de me ouvir. Ele sacudiu a cabeça impotente, erguendo uma das mãos, como se quisesse afastar-me. Claire, não, não posso. O vento fazia os seus olhos lacrimejarem. É a sublevação jacobita, disse eu, ansiosa, sacudindo-lhe o braço. Jamie, ouve. O príncipe Charles Edward Stuart, o seu exército. Callum tem razão. Estás a ouvir, Jamie? Callum está certo, não o Dougal. Hã? O que queres dizer? Despertara a sua atenção agora. Passou a manga da camisa pelo rosto e os olhos que se detiveram em mim estavam desanuviados e atentos.